aí, Arlete? E aí, Marquinhos? Como é que está sendo o seu carnaval? Pai, maravilhoso. Carnaval, pai. Carnaval, tá muito bom. Você tá calmo, né? Claro. Eu ia viajar, mas não estou com não. Eu nem menino que negócio de. Mandei saudar a vila pra minha mãe. Nem menino que negócio de viagem não, porque. Também. Viagem tem que ter dinheiro, não é pouco não. Tá gravando aí, cantando, é? Tá cantando aí, tá porra. Mas parou, foi? Sim. Vai, Faia, vai, cuidado feito o serviço, que era abraço pra dentro. Vai, eu trabalho também. Amanhã já é feriado mesmo, né? Amanhã. É, vamos trabalhar. Ninguém não. A papa nem sou eu, ó. Mas não vou trabalhar não, meu chapa. Se ela vai abrir a loja hoje. Acho que vai estar com a loja rápida, mas vai você, né? Hoje. Não sei, ó. Oh.